tempo de luta, Israel se dividiu. Seba se levantou, a voz se ouviu. Não temos parte, clamou em desunião. Mas em Judá, Senhor, a firme união. E o rei David, com amor e compaixão, chamou seus valentes, uniu seu coração. Na sombra da dor, a fé se fez luz. Marchamos juntos, seguindo a Jesus. Ó Senhor, nosso Rei, em Ti confiamos. Nas batalhas da vida, sempre Te amamos. Levantamos a voz com coragem e fervor em cada jornada. À frente, um chamado a seguir, a sabedoria da mulher fez refletir. Por que devorar o que é do Senhor? Na paz de Abel resplandece o amor. E a cabeça de Seba ao rei foi trazida, e a cidade em paz restaurou sua vida. Oh, que exemplo de fé e união, com sabedoria buscando nos guiam, firmamos a união numa só voz. Glorificamos Teu nome em cada vitória. Teu essas letras são em um estilo de adoração cinematográfica, expressando a união e a fé na liderança divina, perfeitamente adequadas para um ambiente de culto e reflexão.